Salvador, bom dia, 3265, informação Delta, autorização Galeão, nível 300. 65, tenho 380 autorizado, sua copia? Não, negativo, solicito 300 devido performance. Gente, só um minuto. Guarda. Proceda, senhorita. Pronto. Autorizado para o Galeão, nível 300, conforme solicitado. Recola da 10, saída da El, Leda, Bidev. Em Bidev, intercepta até November 857. Prossegue Porto Seguro, Upper Zulu no 6, Gruf, Upper Zulu no 4, Tokin, Upper Zulu 6. Aciona 55 no 6 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Galeão aprovado, nível 300, decola da 10 no perfil da Daioleta, depois o Abdev, para November 857, segura para Zulu 16, Grúfia para Zulu 14, Toquinho para Zulu 16, só para Zulu 612, corrigindo. 5516, 198 é o controle, 3265. Procedimento correto, chama proposto no 05. Sente, vai chamar. Salvador, João, no 897, pushback, saneamento no 10. Autorizado, pushback e acionamento, chama ataque, 1-8-7. Autorizado, vai chamar ataque. Para o pushback acionamento no 05, está 3265. Autorizado, pushback acionamento, chama ataque, 3265. Autorizado, push acionamento, está 3265. Salvador, Zona 897, pronto, táxi 187 para ver. Está na Galeão, 4 horas de agora. Via Juliette Alfa, me chama pronto no ponto de espera. Se quer tentar o tráfego de atanto, já iniciou o push no 05. Ok. Está tendo o tráfego no 05, Juliette Alfa, chama pronto no ponto de espera. Ou na 897. Área Justine 13. Para 2000, conferir 13, mandou de voo 279, entrada Mari. Gol 9-7, próximo ponto, cara pronto. 9-7, autorizado alinhar e decolar pista 10. O vento é de 100 graus com 10 nós. Alinhar e decolar pista 10, gol 8-7. Pista 3265, 156 a bordo, 3 horas e 50, alterna Campinas. Que via Juliette Alfa, me chama pronto no ponto de espera, até 3265. A gente está se autorizando até 3265. Na 7, decolou 5, 7, 119,8, controle, bom voo. 19,8, bom dia. Controle Salvador, bom dia, vou decolar o da 10. 8-7, bom dia, contato está na decolagem para 360, saída da Elf. Da Elf, vindo 360, voo no 8 no 7. A linda colapsa 10, venta de 100 graus com 12 nós, 3265. Utilizando ingresso, a linda cola na 0 da 3265. Decolou 01, 198 controle. 198, bom dia. Bom dia. Ele Salvador, bom dia. Tá 3265, da Euleda, passa 2100. 3265, bom dia. Contato com a dama decolagem, passa 300, saída da Euleda. 300 no perfil, tá 3265. Chame Recife, 1251, alterno 1335, bom voo. 351, 33, 25. 25, bom dia. Possibilidade de voar direto da EL, 3265? Autorizado. Autorizado. 1271, autorizado ILS, é que foi para a pista 0, reposto estabilizado. É apartamento estabilizado, Bono 271. Tunelias, gol 1271. Chama a torre 1895, gol 1271. 10295, grato. 3265, chame Recife, 1251, alternando 3325, bom número. 1251, 3325, da 3265, obrigado, bom dia. Com o Dinaz. Abaixada de travado, gol, livre pouso na 10, gol 1271. Onda 271 da Gol, no solo agora os 91, livra à direita, prossegue via Alfa Juliette para o Gate 10. Alfa Juliette para o 10, Gol 1271.